é o que parece. Mas bora curtir que a vida é boa. E apesar do pesar, tudo floresce. Nem sempre o que se fala é o que se pensa. Cada cabeça no jogo, uma sentença. Assédio cabuloso no que pode germinar. Coletividade faz rap gangsta. Pra compartilhar ideia, interagir na plateia. Filosofia focada, viva a favela. Desordem do regresso, brasileiro se fudeu. Ordem e progresso mataram um sonho meu. Foi acuado por toda a corrupção, desamparado nessa exclusão. Assim a vida segue, sangue seria viver. Sorte, sustento, suborno, sociedade não crê. Nesta trilha tudo parece real. Neste jogo resta só um no final. Um calor infernal, uma noite perfeita. Vou curtir na moral, que se for da direita. Faz calor na terra da garoa. Faz calor. Fique em paz, meu parça. Mas bora curtir que a vida é boa. Só pra somar, só pra somar. E apesar do pesar, tudo floresce. O palhaço de hoje só queria sorrir. Ver o povo do gueto, o sistema engolir. Pra plateia vibrar, claro é nós que tá. Em São Paulo, Tiri, sítio 12, Poá. Somos gente da gente que ajuda ciente. Que o ouro de tolo acabou com o repente. FN é rap, periferia, entendi. Todo lado da cena, covardes pensam assim. De tudo que a gente canta, não estremece o pulmão. Extremidade faz rap, resgata vários irmãos. Um rolê na fundão, um samba pique função. Na sacada curtindo magia, inspiração. Solto preso ladrão, logo vamos partir. Hoje a noite é dia e nós vai invadir. Vida louca, Tiri, sítio 12 vagal. Caravana, o bonde, a quadrilha na marginal. E seremos assim quando a lua nascer. Quando logo amanhece, já começa o lazer. Desta humilde vida fica tudo aqui. Apesar dos pesares, noite é pra curtir. Faz calor na terra da garoa. E nem tudo é o que parece. Mas bora curtir que a vida é boa. E apesar do pesar, tudo floresce. Noite nublada, céu alaranjado. Garoa cai após o dia ensolarado. Cansado da viagem, reflito com o do bom. Na vida de passagem, cumprindo a missão. Fé em Deus e no dom, nossa tendência é crescer. Subir degrau por degrau, deixa tudo acontecer. Lutando até o final, sou gueto, sou verdadeiro. Pelos daqui que conheci, máximo respeito. Recepção de conceito, Diogo, salve Cascão. Zona Sul no Capão, colamos lá na fundão. No fluxo a milhão, formando conexão. Aos vida louca do sul, fortalecendo a união. Viadutos, vielas, arranha-céu, favelas. Realidade sem massagem, humildade revela. Banca forte da norte, pita o beat, agradece. Na terra da garoa, nem tudo é o que parece. Faz calor na terra da garoa. E nem tudo é o que parece. Mas bora curtir que a vida é boa. E apesar do pesar, tudo floresce. Faz calor na terra da garoa. E nem tudo é o que parece. Mas bora curtir que a vida é boa. E apesar do pesar, tudo floresce. Faz calor na terra da garoa. E nem tudo é o que parece. Mas bora curtir que a vida é boa. E apesar do pesar, tudo floresce.